Everybody loves Target. Todo mundo ama Target. A maior rede internacional de rádios. Por aqui, Ricardo Borges. And you got Richard on the best stations. Tudo na paz de Deus aí, baby. Bom, eu desejo que você tenha uma sexta-feira perfeita e um final de semana totalmente sensacional. Rolou aí a edição da manhã do Pop Hits e os 5 sons mais votados no portal www.targetw.com, que é referência para o mundo. Hoje, dia 29 de outubro de 2010, e na manhã de sexta-feira, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl. Número 2, Justin Bieber, You Smile. Na terceira colocação, Black Eyed Peas, The Time, Dirty Bit. Número 4, Skank, De Repente. E o quinto som mais votado na manhã foi Firework, com Kate Perry. E pra tarde pode estar tudo diferente. Clique no portal e participe. Afinal, é você que manda aqui no Pop Hits. www.targetw.com. Aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. Viva o mundo Target! targetw.com. E para seguir a rede no Twitter, @targetrádios. As melhores rádios e os melhores ouvintes são Target. E tá na hora de Pop Hit do Ouvinte. Pop Hit do Ouvinte. Na manhã de sexta-feira, o pedido da Letícia Fernanda Ribeiro, de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Tudo bem por aí, Letícia? Beijo grande pra você, Letícia Fernanda Ribeiro, e todo o pessoal de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, sempre acompanhando Target. Faça como a Letícia, acesse targetw.com, clique em peça o seu som e indique pra gente um som que você está afim de curtir. A Letícia tá afim de ouvir Enrique Iglesias e Pitbull, I Like It. E rola agora aqui no Pop Hit do Ouvinte. Grande beijo, fiquem todos com Deus. À tarde estou de volta, bye bye. I know what time it is. We gon' set it off tonight, just so. Set the club on fire, just so. Enrique, holla at him like, girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Uh-oh. No one can do the things I'm gonna wanna do. Excuse me if I'm misbehaving, oh. I'm trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we're never getting old. Oh, oh, oh, oh. No one can do it better, turn around, I'll give you more. No, oh, oh, oh, oh. Shout aloud, scream aloud, let me hear you go. I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Give me, got me good, now watch me. Woo! It's a different species, me and DC. Let's party on the White House lawn. Tiger Woods and Jesse James, it was Pitbull all night long. Pick up Barack and Michelle, let them know that it's on. Afuera, a la calle, dale mami, dale.